Ora, bom dia. Eu queria também começar por agradecer ao professor Júlio Pereira esta oportunidade de aqui estar. Eu estou um bocadinho afónica, peço desculpa. E queria começar por dizer, tal como eu dizia, que este projeto de investigação tem por base o projeto de doutoramento, que está em curso aqui na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, inserido igualmente neste grupo de investigação e desenvolvimento que é o Atlas da Casa e do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da FAUP, e que propõe o levantamento dos modelos de habitar de um organismo, que são as habitações económicas de federação de castas de previdência, como ferramenta base para o entendimento dos modelos de atuação no exercício do projeto. Ora bem, este organismo, acreditamos que ao se dedicar ao longo de 25 anos ao financiamento e promoção do projeto de construção de casas de renda económica, com a aplicação de capitais de previdência, proporciona a partir do final da década de 40 um importante debate e reflexão sobre a modernidade em Portugal, ensaiando um novo percurso na arquitetura doméstica na segunda metade do século XX. Na qualidade de organismo semipúblico, daí liberto dos constrangimentos políticos que o organismo ditatorial impunha, as habitações económicas são fundadas em 1947, no contexto do Ministério das Corporações, inscrevendo-se no esforço de adaptação do Estado Novo às novas condições políticas. Elas surgem, por um lado, a par de toda uma agitação cultural por parte de uma nova geração de arquitetos, e, por outro, no momento que se constitui de charneira nas políticas habitacionais do Estado Novo, que nos parece, como ponto de partida para o estudo, duas questões fundamentais para o entendimento daquilo que serão os modelos adotados. Ora bem, o Congresso dos Arquitetos, em 1948, assume-se como a vitória dos ideais racionalistas sobre a geração anterior, potenciado por um movimento coletivo a favor da renovação de uma linguagem baseada nas experiências europeias que o pós-guerra implementa e que debate o contexto social e económico da produção arquitetónica, tendo como tema de eleição o problema português da habitação. Eu aqui não pus aqui o copyright, mas fui buscar as imagens que a nossa captação inicial tinha. No rescaldo do Congresso, os estudos do Raul da Silva Pereira estimam o déficit de habitação em 460 milhares, dos quais 150 mil de caráter urgente, por isso isto no início dos anos 50. Posicionando o debate em torno do alojamento como uma ação prioritária e despoletando a necessidade de se rever nos programas do habitar dirigidos ao maior número. O tema da habitação enquadra-se assim não só numa perspectiva mais pragmática de resposta a um determinado problema, mas também essencialmente na introdução de uma espécie de revisão de conceitos associados a uma mutação ou adaptação do discurso arquitetónico perante o estudo da casa, principalmente esta, de âmbito económico, até então reconhecida por um modelo representativo de um discurso ideológico ruralizante, sintetizado nesta casa própria, modesta e bem portuguesa, promovida pelo regime do Estado Novo. Por isso, de uma visão puramente ideológica das casas económicas, entra-se neste contexto de pós-guerra numa perspectiva mais pragmática, cedendo lugar a razões económicas, com o lançamento do novo programa de casas de renda económica. Lançam-se, essencialmente, princípios gerais, que propõem uma nova estratégia e que se materializam nesta lei, que é a Lei 2007. É uma nova aposta que se distingue pela passagem de um sistema legal de acesso à propriedade, em que a promoção estatal concebe como modelo único a habitação unifamiliar baseada em várias categorias, para um sistema de arrendamento, onde é pela primeira vez admitida a construção em altura, em situações desta natureza, mas ainda assim com um máximo de 4 pisos, assegurando a temível distância aos domicílios, potencialmente geradores de segregação social, como diria no Titão de Branco, isto é citado. E este é o quadro de fundação das habitações económicas deste organismo, que numa fase inicial e com o volumar dos capitais da Previdência lança-se com o que viria a ser a grande operação estratégica da década, o bairro Alvalade. Estas duas primeiras telas que estão traçadas a vermelho são inteiramente construídas com fundos da Previdência e utilizam pragmaticamente os estudos que Miguel Jacobetti vem pouco tempo mais tarde a apresentar no Congresso como uma contribuição para o já mencionado problema português da habitação, ou já mencionado tema. Os mesmos estudos são posteriormente aplicados em outras cidades do país, afastando-se das classes operárias e dirigidos a classes médias, ainda que operárias, cujas carências habitacionais se consideravam como um dado novo da situação e de cujo apoio o regime precisava, mas numa sucessão de pequenas intervenções, longe da escala e da experiência de Alvalade, com planos diferentes, obviamente. Nuno Teodónio Pereira, uma figura incontornável no percurso metodológico deste organismo, entra um ano depois do seu arranque para acompanhar a obra do bairro Alvalade e permanece nas habitações económicas até à sua extinção. Nos primeiros 12 anos é o único arquiteto, responsabiliza-se pela redação central em Lisboa, passando posteriormente à figura de consultor após a vigorosa entrada de João Braula Reis para dirigir o setor de estudos e projetos. A responsabilidade dos quadros das habitações económicas enviam-no para os congressos da União Internacional dos Arquitetos, onde é delegado português durante 6 anos. Viaja pela Europa à procura de experiências congêneres, nomeadamente as italianas da Inacasa, por forma a poder aplicar e discutir modelos de atuação no seio das habitações económicas. Constitui-se como um dos elementos estruturadores do organismo, em termos de modelos de base programática ampla, e participa na escolha dos terrenos, na definição dos programas, atribuindo encomendas a colegas distribuídos pelo país, produzindo posteriormente os inevitáveis pareceres, que, como o próprio especifica, depois de frutuosas trocas de impressões. E surgem pedidos por todo o território nacional. Lançam-se concursos e encomendam-se projetos. Dada a existência de um corpo técnico numa primeira fase, os projetos são entregues a um variado número de arquitetos de relações pessoais e profissionais do Nuno Tutano Pereira, enriquecendo o nosso património habitacional e recusando, curiosamente, depois desta primeira fase pragmática que vimos, de Alvalade, o uso de projetos tipo a favor de elementos funcionais tipo suscetíveis de várias combinações. Veículo gerador de ideias e princípios é pela mão das habitações económicas logo na década de 50, que os contextos urbanos e rurais se transformam em verdadeiros laboratórios de experiências habitacionais, por esta nova geração, que acredita que a arquitetura tem o poder transformador do comportamento das pessoas. Aqui agora, a necessidade de circunscrever uma matéria leva-nos a focar a Ação Norte, obviamente como um processo de continuidade do trabalho feito em Lisboa, onde se acrescenta, a partir dos anos 60, o amadurecimento de uma prática contextualizada e motivada por diferentes hábitos e culturas, para que o inquérito à arquitetura regional portuguesa se constitui como uma ferramenta essencial. Na verdade, no final dos anos 50, a coincidência do inquérito, que representa um esforço de avaliação séria do património, onde, por razões circunstanciais, participam inúmeros atores das habitações económicas, com a introdução de uma nova legislação em 1958, materializada no programa das casas construídas ou adquiridas através de empréstimo, que permitem a descentralização do projeto por todo o país, através de uma rede de arquitetos regionais, vai, em termos de produção arquitetónica, mostrar, tanto em contexto urbano, mas essencialmente rural, a possibilidade de questionar os dogmas racionalistas da década anterior, procurando uma aproximação à realidade humana, no sentido ideológico do novo realismo social apoiado nas tradições populares. Isto é uma citação do professor Domingos Tavares. Iniciamos, então, este percurso pela grande operação realizada com fundos da Previdência na cidade do Porto. O plano do bairro do Ramalde surge com a intenção de ocupar uma zona periférica da cidade, beneficiando uma zona de caráter semi-rural, com baixo índice de construção. Sob responsabilidade dos serviços de urbanização da Câmara Municipal do Porto, nos finais dos anos 40, propõe-se o plano parcial de urbanização da zona do Ramalde, na perspectiva de crescimento da cidade, à imagem do denominado supra-sumo da década, o bairro de Alvalade, em Lisboa. Apesar da proposta pretender servir uma área considerável, está longe tanto da escala de Alvalade como, e agora isto é importante, dos regimes legais de habitação propostos. Neste caso, a intenção é de instalar comodamente 6 mil habitantes apenas em casas de renda económica, ao contrário de Alvalade, que tem vários regimes, ao abrigo da já mencionada Lei 2007, que será a grande revolução estratégica da década de 40, que abre portas a um modelo de motivação mais próximo da realidade europeia. O programa inicial, lançado pelas habitações económicas, prevê a construção de 106 blocos destinados a casas de renda económica, mais o inevitável comércio e serviços de apoio local. Este primeiro programa, no entanto, não é aprovado pela Direção-Geral dos Serviços de Urbanização e é revisto, segundo uma nova estratégia, abrindo-se em 1949 um concurso público para o bairro de Ramalde. Uma verdadeira cidade nova para 6 mil habitantes vai ser construída em Ramalde, segundo as mais modernas concepções urbanísticas. Lê-se no jornal O Comércio do 1 de Janeiro de 1950. Deste modo, este novo plano parcial define inicialmente um total de 43 blocos habitacionais, divididos em duas fases de construção, incluindo serviços de interesse público, como escolas primárias e de assistência maternal, centro comercial, garagens, zona desportiva, materializando-se numa zona central, potenciada por dois eixos estruturantes, uma verdadeira cidade nova, com os seus blocos paralelos separados por faixas verdes e um vocabulário marcadamente racionalista. Fernando Távora, técnico da Câmara Municipal do Porto entre 1948 e 1958, é responsável pelo plano e procura dimensioná-lo, segundo a memória descritiva, para permitir um mínimo de vida própria. O tráfego mecânico ia perdendo importância à medida que se aproximava de um eixo central de peões, ligando as casas, o parque, o centro comercial. O equipamento era bastante desenvolvido e a orientação das fachadas o melhor possível. Todo o equipamento assume uma posição central face ao plano, estabelecendo uma relação de proximidade entre eles e o espaço verde que unifica toda a proposta. Curiosamente, Távora afirma que os edifícios estavam já projetados a quando da elaboração do plano, tendo inicialmente como modelo o bairro Alvalade, readaptando-o por não se adaptar ao desenho e às características da cidade do Porto. Importa referir a visão renovadora do autor, salientando um conjunto de valores e de ideias relacionadas com o ideal do moderno, enquadrando os princípios de discussão da Organização dos Arquitetos Modernos, fundada em 1947 na cidade do Porto, de que faz parte. Este denominado grupo atuante tem como objetivo divulgar e estudar a arquitetura moderna, abrindo portas a novos campos de discussão e de trabalho, permitindo aqui questionar o programa, a habitação mínima, racionalização e economia da construção. Longe de resolver o problema da habitação na cidade do Porto, dados os números que estimam o déficit habitacional potenciado pelas débeis condições nas ilhas, o bairro do Ramal dirige-se, assim como todos os programas de renda económica ao abrigo da Lei 2007 promovidos pelas habitações económicas, aos beneficiários de diferentes caixas de previdência que concorrem ao respectivo bairro, ficando agrupados pelos diferentes blocos habitacionais. Aqui está um exemplo, a planta não dava para clarificar em esta escala as várias caixas de previdência, mas eu passei, por isso todas as que aqui estão são as que são respectivas ou que estão relacionadas com o respectivo bairro. Ora bem, do plano parcial proposto não se constrói a sua totalidade. Apenas 26 blocos são construídos, divididos por duas fases, sendo que 6 são de dimensões bastante reduzidas, o que obriga a uma revisão por parte do autor. O equipamento também não chega a ser construído, muito embora a sua programação seja exemplar quanto à definição de um projeto complexo, respondendo às mais modernas e racionais concepções urbanísticas, dando a este novo bairro as características de uma cidade-jardim. A primeira fase, que corresponde a uma área triangular situada a sudeste do terreno, mais 2 blocos a norte destes, demonstra uma atenção diferente no tratamento do espaço público, dada a reduzida altura dos edifícios e afastamento entre eles. Na segunda fase, que reduz substancialmente o número proposto inicialmente, ou seja, de 34 para 17 blocos, é alterada a questão da densidade, com uma forte relação entre a escala humana e os edifícios propostos. Rapidamente, queria fazer um paralelismo com os diagramas que Gropius sugere em 1930 no terceiro ano em Bruxelas, para estudar a relação entre a altura dos edifícios e o distanciamento entre eles. A construção baixa, média ou alta, como intitula, procura mostrar esta proporcionalidade direta, interferindo, por isso, no desenho da cidade, contribuindo para a sua modernidade, através de uma relação equilibrada entre a arquitetura, a natureza e a sociedade. Este moderno bloco de habitação coletiva deixa de ser estudado como uma peça isolada na cidade, recuperando, como afirma Ana de Stões, uma nova dignidade e pensado como peça repetível em função dos valores urbanos, sendo estes os casos que contribuem para uma imagem de cidade mais contemporânea, civilizada e mais internacionalmente urbana. Conhecem-se 3 diferentes propostas para os vários tipos que constituem estes blocos habitacionais. Relativamente à sua escolha, supõe-se, entre aspas, através do testemunho pessoal de Nuno Totónio Pereira, a quem já perguntei diretamente esta questão, que emite os pareceres como técnico responsável pelo setor de estudos e projetos das habitações económicas até 1958, que algumas das propostas não respondem aos requisitos previstos, salientando a importância dos respectivos projetos se aproximarem de uma linguagem europeia, das experiências de pós-guerra, ainda que revistas, introduzindo uma constante experimentação sobre o espaço doméstico, o conceito de mínimo e sobre uma forma moderna de habitar, dadas as novas condições familiares e do papel da mulher na organização da casa. Parece-me ser uma das questões fundamentais, dado que todas as propostas cumprem o mesmo programa, mas traduzindo, obviamente, diferentes entendimentos do espaço do habitat. Ora, vejamos, em 1949, uma equipa de 2 arquitetos, dos quais só conseguimos reconhecer um dos nomes, o outro não consegui decifrar, assina uma primeira proposta desenhada com total desconhecimento do traçado do plano geral. Aliás, pelos vistos, todas assim o foram. Em memória descritiva, os próprios referem a impossibilidade de representar os espaços que antecedem os edifícios, assim como os anexos que lhes ficam posteriormente. Proposta muito oficial, traduz claramente uma aproximação aos projetos em construção em Alvalade, nomeadamente nas suas 2 primeiras telas realizadas com fundos da Previdência e que Matosinhos conhece recentemente. Muito próximo do conceito do projeto típico de Miguel Jacobetti, é posto de parte, sendo que não representa nenhum tipo de compromisso com os princípios modernos expostos atrás por Nuno Totónio. O mesmo não se pode dizer de uma segunda proposta, de João Anderson e Rogério Martins. Anderson é responsável por outros trabalhos para as habitações económicas na região norte, e sabe questionar as relações fundamentais entre espaço mínimo e organização doméstica. No caso específico, da leitura dos dispositivos propostos, prevê-se uma complexidade programática pouco própria de uma habitação sequer económica, seja a existência de quarto criada, como a de uma sala de trabalho flexibilizada pelas entradas múltiplas. No entanto, não se distancia de alguns projetos realizados no contexto das habitações económicas, nomeadamente o conjunto para Braga de Nuno Titónio Pereira, que representa o primeiro projeto fora do contexto inicial do organismo com o uso de projetos tipo. Nuno Titónio também propõe o quarto criada, reduzindo e racionalizando ao máximo todas as circulações, como Anderson propõe. São programas mais extensos do que seria de esperar para situações desta natureza, muito embora previstos nos programas de trabalho das HE, visto poder-se contemplar várias categorias habitacionais que refletem, obviamente, diferentes abordagens programáticas. Quanto ao caso do Fernando Tavra, importa referir que a leitura do programa é, a meu ver, a questão fundamental que o distancia das outras propostas. Tavra dá o exemplo do pragmatismo e de uma modéstia deliberadamente assumida, tão próprio das suas propostas, e que aqui, na sua primeira grande obra, em termos de escala e dimensão no âmbito da habitação, o que revela uma preocupação crescida pela repetição da forma, traduz esse mesmo pragmatismo pela simplificação total do programa. Clarifica a possível setorização programática que Anderson introduz, retirando o quarto a criada, concentrando as zonas de águas num ponto apenas, anulando o hall de entrada, introduzindo uma espécie de biombo que protege o espaço comum e libertando totalmente a sala, transformando-o no ponto central da organização doméstica. Curiosamente, as peças desenhadas referentes à fase de execução, nomeadamente as carpintarias, totalmente pormenorizadas à escala de 1 para 1, são assinadas por Nuno Titónio Pereira, o que leva a supor que uma série de detalhes faziam parte de um exaustivo estudo de componentes por parte do organismo, pondo em prática o já mencionado conceito de elementos funcionais tipo. Esta realização assinalada na cidade do Porto, onde se sugere claramente os códigos da Carta de Atenas na disposição dos edifícios, originando uma zona residencial, não como um grupo de habitações com os seus jardins, mas um grande jardim com as suas habitações, como divulga o jornal 1 de Janeiro, é, segundo Nuno Portas, a primeira e legítima oportunidade de erguer o nosso bairro Zimens, de contrapor ao espírito acanhado e pequeno burguês de Alvalade, o método funcionalista, com a sua subordinação declarada à exposição das fachadas, o seu terreno livre de cor, num zoning definido à letra. Ao contrário de Lisboa, que vê crescer a cidade com as modernas experiências de Olivais Norte e, posteriormente, Sul e Chelas, onde as habitações económicas têm um papel fundamental em termos de produção, promoção e financiamento, o Porto esgota a sua ação numa primeira fase com esta experiência em ramal, retomando, de alguma forma, mais perto da extinção do organismo, os edifícios para o plano do bairro Pasteleiro de João Cerúdio, embora em clara presença de uma fase de transição. No entanto, durante os anos 50, a Zona Norte é pontuada por uma série de experiências ainda ao abrigo desta lei, organizadas pela Delegação Central em Lisboa, sob controle do Nuno Titónio Pereira, que, para além de proceder à encomenda destes projetos, também os realiza no seu ateliê, juntamente com os seus colaboradores, manifestando um espírito de pesquisa e abertura a novas tendências. Podemos, a título de exemplificativo, apontar as ações em Braga, Viana do Castelo, Bragança, entre outras, de caráter mais urbano, ou então Vila do Conde, Barcelos, Famalicão, num registro mais próximo de um contexto rural, resultando em leituras programáticas diferentes e adotadas às circunstâncias locais. Valorizam-se as vivências, novas estruturas físicas e propõem-se novos modos de habitar. A transição para a década de 60 fica marcada pela introdução do já referido lei que prevê as casas construídas ou adquiridas através de empréstimo, que entra em vigor em 1958 e que trará consequências determinantes ao nível dos modelos de ação do organismo nos anos que seguem. Com o acumular dos capitais da Previdência, é possível a concessão de empréstimos para a construção, aquisição ou beneficiação de casa própria, cuja base reside no apoio a particulares beneficiários da Previdência que respondam a um certo número de requisitos que a lei estipula. A particularidade desta lei, que irá proporcionar, por um lado, um grande dinamismo ao nível dos já referidos modelos de ação e, por outro, a possibilidade de expansão da equipe de trabalho, é a concessão de empréstimos dentro dos mesmos pressupostos a empresas contribuintes e casas do povo, que tenham em sua posse terrenos viáveis para construção. Destaca-se neste período de ação um exaustivo trabalho de investigação sobre os diferentes modos de habitar, aproximando esta espécie de laboratório de experiências contemporâneo do inquérito à arquitetura regional portuguesa às realidades de um mundo já em plena transformação. O inquérito, como consequência imediata do Congresso de 48 e depois de editado sob a forma de cinema em 1961, produz um enorme impacto nas convicções dos arquitetos, que para as HE se constitui como uma ferramenta essencial no debate em torno das operações de país rural antropológico. E é ao longo dos anos 60 que a aplicação desta nova lei apresenta resultados. Anos de transição e de revisão quanto ao processo do moderno, os 60 constituem-se de consolidação para as habitações económicas pelo amadurecimento metodológico da prática de uma encomenda assolada de experiências enriquecedoras quanto ao processo de transformação social. Com uma equipa de cerca de 20 arquitetos e com uma recém-nascida delegação norte orientada para o Alcindo Soutinho, isto em 1960, cria-se uma rede de arquitetos regionais, descentralizando todo o processo como forma de responder aos pedidos provenientes dos mais variados contextos do país. Só uma nota, estas zonas que aqui estão referenciadas tinham uma equipe de arquitetos que trabalhava para cada uma delas e trabalhavam como avença para a delegação central. Os casos mais representativos são os que se constroem para as empresas fabris e casas do povo, tendo como elemento pertinente de valorização do projeto a capacidade do utente de poder participar na concepção e discussão do programa. Deste modo, e em jeito de conclusão, ao longo destes 25 anos, são pensados novos espaços do habitar, com novos acessos, novas agregações, novos princípios de organização, novos dispositivos espaciais. Importa a forma como se estuda o programa, de forma participativa, o papel da mulher na vida doméstica e a aparente simplificação do programa do habitar, assumindo-se uma responsabilidade social, propondo a renovação de uma prática, capaz de aplicar os meios disponíveis de uma forma original e pioneira, com um elevado sentido de serviço público, como defende o António Pereira. Muito obrigado. Obrigado.